Identificação. ZYK597. Central de Rádio e Notícias. Operando em amplitude modulada na frequência de 1420 kHz. Esta é a CRM Itatiba, São Paulo. Pop, samba, pagode, clássico, rock, sertanejo. A música que você gosta de ouvir está aqui na CRM. Que o seu Natal seja brilhante de alegria, iluminado de amor, cheio de harmonia e completo de paz. Feliz Natal! São os votos da Azienda Contabilidade Despachante aos seus clientes e a toda a família itatibense. Azienda Contabilidade Despachante, Rua Comendador Franco 53, telefone 4524-0135. CRM, Central de Rádio Notícias, cada vez mais perto de você. Fazendo um rádio com amor, ao rádio bem feito. Você vai ouvir agora o programa A Hora do Bom Jesus, da Igreja Católica Apostólica Carismática. Apresentação, Padre Sidmar e equipe. A Casa de Carnes Boi Soberano já está atendendo no Supermercado Dia da Avenida da Saudade 670. Todos os produtos com o selo de garantia de qualidade, preços imbatíveis e atendimento que você merece. Ao fazer a sua compra, você concorrerá a um kit churrasco com 1,5 kg de alcatra, 1,5 kg de linguiça, 2 kg de asa e uma caixa de cerveja Brahma 350 ml. Casa de Carnes Boi Soberano. Também na Rua Luiz Scavone 820 e na Avenida Senador Lacerda Franco 781. Casa de Carnes Boi Soberano. A qualidade em servir bem. Olá pessoal, eu sou Paulo Roberto Machado e tenho um convite para você. Venha fazer uma fantástica viagem pelas ondas do rádio comigo no programa de rádio dos comunicadores. Toda quarta-feira, 8 horas da noite e agora também aos domingos, 4 horas da tarde. Programa dos comunicadores. Alto astral no seu rádio. Promoção Dezembro Folia. Na Audiocamp você compra seu aparelho auditivo em dezembro e só paga no carnaval. Isso mesmo! Aproveite as festas com o melhor da tecnologia auditiva e comece a pagar em fevereiro. Venha para a Audiocamp! Rua Castro Alves, número 13, na Vila Santa Terezinha, esquina com a Avenida Santo Antônio. Confira as condições especiais de pagamento feitas para você. Audiocamp de Itatiba.